Caçadores. Atenção, caçadores. O gigante chegou! A pressão vai começar. O gigante chegou. E aí, Marituba? O gigante chegou. E se não sair da frente, ele passa por cima. Rastejando, meu animal! Novo Crocodilo Prime. A maior referência à impressão do estado do Pará. E para comandar o animal e colocar todo mundo para dançar. Os irmãos Gordo e Dinho Pressão. É pressão no ar! É pressão! Pressão! E agora o drink! Vai, gigante! Dá-lhe a dentada, meu animal! Aqui quem tá é o Gordo e o Dinho. Aqui quem tá é o Gordo e o Dinho. É o bloco do alho! E a galera joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão. Passa a palma da mão, passa a palma da mão. Um, dois, três, explode! Gol! É aniversário do bonde doideira! Vai fumando, vai bebendo, vai bebendo, vai fumando, vai fumando, vai bebendo. Aumentando. Gordidinho, pressão! É bagulho doido! É a pressão que vai só aumentando em Marituba! Fala, DJ Gordo! Estamos no bloco do Alho Federal! Não alivia! Um, dois, três, e agora! Põe a mãozinha pra cima e grita! Hey! Oh! Toca! Hey! Pra cima! Solteiro, joga a mãozinha pra cima! Hoje eu vou dar-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada. E dar-lhe a dentada, dar-lhe a dentada, a dentada, a dentada. Joga a mãozinha pra cima e dar-lhe a dentada do animal, a dentada do animal, a dentada do animal. É a dentada que contagia por onde passa. Um, dois, três, já! Deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão. Galera de Marituba, joga o bracinho pra cima assim, ó. Pode aumentar. Joga, aí, DJ, joga, joga pra cima, joga pra cima, joga pra cima. E vai, assim, ó. Eu já falei. Bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12. Alô, Mel! Só tô vivendo. A gente passa, por onde a gente vai, a galera de Marituba não vai ser diferente não, e joga os dois bracinhos pra cima, bora registrar esse momento aí ó, galera de Marituba joga os dois bracinhos pra cima, e joga pra um lado, joga pra um outro, pra um lado e pra um outro, pra um lado e pra um outro, pra um lado e pra um outro, lá vem a onda do gás, joga! Apaga a luz que tá liberado, apaga a luz que tá liberado. boquinha finge Deus, joga o dedinho pra cima, aponta e dá. Só quem gosta do gordinho joga a mãozinha pro céu. Só quem gosta do gordinho joga a mãozinha pro céu. Só quem gosta do gordinho. A galera vai à loucura e o gordinho chega em Marituba assim, ó. Vai, vai, vai, vai, vai. É o quê? Crocodilo. É chopitel, tel, tel, tel. É chopitel, tel, tel, tel. É chopitel, tel, tel, tel. É chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel. Júnior Santorini. É chupetel, é chupetel, é chupetel, é chupetel. Sua esposa e a Super Faz Dinheiro já na área. Obrigado pela moral aqui no Bloco do Alho. O nosso amigo Japa aqui na ponta direita. Então toma pressão, então toma pressão, toma pressão. Olha o batidão, olha o batidão, no batidão, no batidão. A galera vai dançando, tem o gordo na pressão, tem o gordo na pressão. Agora! Diretoria do Bloco do Alho. Bora Marcão, bora Manauzinho. Bora Igor Primote. Bora Ripia Júnior. Ripia, meu animal. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Quem gosta do escurinho aí, dá um grito! Galera de Marituba que tá feliz da vida, joga a mãozinha pra cima e dá um grito aí! Cadê o grito das mulheres solteiras de Marituba? Cadê o grito das virgens? E tem amigo corno, dá um grito! E tem amigo viado, faz barulho! E tem amiga sapatão, dá um grito! E o grito da mulher que não depende de homem pra nada aí. Galera do Paissandu faz barulho. E a galera do clube do Rio. Bora pra contagem, maninho. A contagem que por onde passa é sucesso. Joga a mãozinha direita pra cima aí. céu. Hoje eu tô daquele jeito. Chama suas amigas pra tomar banho de piscina. Chama suas amigas pra tomar banho de piscina. Mas tem que vir sem calcinha pra poder entrar no clima. Entra no clima, entra no clima, entra no clima, entra no clima. Vai dançando, vai quicando, vai dançando. E aí, meu parceiro Boris? Direto de Garapé Sul pra curtir o som que ele gosta. E toma pressão, toma, toma pressão, vai, vai, vai, já! Bora, Vitinho! Segura! E é pra explodir o bagulho, bora explodir! DJ Gordo. Ei, Dinho Pressão. Pode sentar a batida. Pode sentar a batida. O bagulho tá louco, o DJ tá preparado. Tá pronto pra dar uma pisa. Chegou o DJ que agita. Toma sua pisa, toma sua pisa. E toma sua pisa, toma sua pisa. Toma sua pisa, toma sua pisa. Toma sua pisa, toma sua pisa. Toma sua pisa. Se liga! Um dia eu ia vencer. Eu avisei que eu ia me tornar gigante. Desce siroque, cerveja, tequila. Crocodilo. Tá sabendo nós que manda nesse instante. Prime, Prime, Prime. O croco é o gigante. Crocodilo Prime. O animal toca tudo do Pará. Vai, é o dourado, tá na voz, então se prepare. De opressão, DJ Gordo e Patrese. Então se liga, tá chegando mais um beat. Bom de doideira do croco no comando. Cadê meu copo? Bota mais um whisky. Como é que é? DJ Gordo, ei, Dinho Pressão. Pode sentar a batida, pode sentar a batida. O bagulho você vai sentar por cima. E o corpo vai te pegar. Tu pediu agora, toma, não adianta tu voltar, menina. Agora você vai sentar. Tocadinha na botranca com o bumbum, ela balança de rigor. Tocando, ela não para de dançar. Tocadinha na botranca com o bumbum, ela balança de rigor. Tocando, ela não para de dançar. Família Roxon e meus fugitivos. Bora, Robert, bora, Jonas. Tá todo mundo aí, ó. Amigo Alder Gaia, sua esposa Camila Gomes, a Jaque Almeida, Nayara Souza, alô Thiaguinho. Tá todo mundo aqui do lado do gigante. O animal toca tudo do Pará. Ela é novinha, ela não é coroa, carequinha. Calma, moleque bom, vou falar. meu mano DJ Nelson. A vinha do Popo Grande, quantos anos? Fique parado, vai! Eita novinha, tu tá rebolando bem. Eita novinha, tu tá rebolando bem. Eita novinha, tu tá rebolando bem. O GW que te chama, desafio foi lançado. Pra aquela que vai em cima, pra aquela que vai. E o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco, e o bagulho. E aí, meu fugitivo? E o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco. Aqui no crocodilo, com os fugitivos do toco. Bagulho doido, bagulho doido. Tá doido? Bagulho doido, bagulho doido. Bagulho doido, bagulho doido. Bagulho doido, bagulho doido. Bagulho doido, bagulho doido. Bagulho doido, bagulho doido. Bagulho doido, bagulho doido. Bagulho doido. Do croco. Eita! Muda essa briga, Edilson Rex! É Crocodilo! O maior divulgador dos CDs ao vivo do Crocodilo no comércio! Na lista da moda, DJ Pernambuco, essa rodem tu garota. Ela de bola desenrola, flexiona. Tá sacudindo, explodindo, tipo bom. E meu parceiro Elder Gaia também tá na área! Um abraço pra você, Elder! Camila Gomes também, a Jaco Almeida! Um abraço pra vocês! O motor Eduardo também, um abraço pra você, motora! Ele tá no bloco do Ali Mourinho! O nosso amigo Anderson Lima! O empresário Pica-Pau da Prime! Conveniência! Sempre presente no Crocodilo! Um abraço pra você, meu parceiro Pica-Pau! E vamos, vamos, vamos, vamos, vamos pra pressão! Vamos, vamos já! Pra todo lado, pensa pra todo lado, pensa pra todo lado, pensa pra todo lado, pensa pra todo lado, pensa pra todo lado, pensa pra todo lado, pensa pra todo lado. E a galera do Chupitel bate na palma da mão, e a galera do Chupitel. Se você tiver um amigo desse jeito, pode apontar pra ele. Chupitel bate na palma da mão, e a galera do Chupitel bate na palma da mão. Agora! Eu vou dar o papo reto e não tem papo furado. Papo furado. Aponte seu amigo que é bancado por viado. Aponte seu amigo que é bancado por viado. Aponte seu amigo que é bancado por viado. Começou novo duelo, Jerry Smith tá mandando. Começou novo duelo, Jerry Smith tá mandando. Morena jogando, doirinha jogando, vai. Parabéns, novinha, tu ganhou o troféu do ano. Morena jogando. Olha o Blake, rapaz. Jogando, tá muito feliz, moleque. Troféu do ano. E aí, Blake? O filho mais velho do primote. Que mora aqui no lado, tá cheia de papinho no WhatsApp. Mundo um gostosão, corpo sedutor. Foi por isso que o Dudinha se encantou. Alô, Melri! Vem e volta aqui na base. Vamos fazer sacanagem. Sei que você tem vontade, então senta um pouquinho. Vem e volta aqui na base. Vamos fazer sacanagem. Sei que você tem vontade, então senta um pouquinho. É pra balançar. O rock tá doido e não tem que parar. O rock tá doido e não tem que parar. O rock tá doido e não tem que parar. Que parar. O rock tá doido e não tem que parar. Bora endoidar, bora endoidar, bora endoidar. E meu amigo Keke da família Maguari. Outro baile muito louca. E a minha família Maguari também tá aqui, ó. Bora, Flagem! Vai dar PT, vai dar. Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar. Vai dar PT, vai dar. Na festa do crocodilo, ela gosta de endoidar. Vai dar PT. Do Dinho passa, ela vai seguindo e vai rastreando. Quem tá aqui é o Gordo e o Dinho. Então pronto, se é nós que estamos aqui, então bora botar na pressão. Eu adoro Belém do Pará e até dei uma passadinha nas aparelhagens. Canta, mulher, canta já! Aqui está o que eu aprendi com o Júnior Santorini. Caqueado das bandida. Das bandida. Das bandida. Das bandida. Das bandida. Bagulho doido. Bagulho doido. toma caqueado, toma caqueado, Júnior Santorini. Toma caqueado, toma caqueado, toma caqueado. Alô, Timboga! É a minha família Maguari estremecendo a minha esquerda. Pra cima! Bora invadir, bora invadir, invadir o crocodilo. E a super faz dinheiro. Bora invadir, bora invadir, invadir o crocodilo com a família Maguari, vai. Diana Nindeua, pra todo papo. Família Maguari, você tem que respeitar. Nós que bota pressão no croco, no croco Prime. É só escolher o rumo, o resto. Prime, animal tá furioso. Você já sabe, vai pra cima do povo. Agora é croco Prime, animal tá furioso. Você já sabe, vai pra cima do povo. Agora é croco Prime. Croco Prime, croco Prime, croco Prime, croco Prime, croco Prime, croco Prime, croco Prime, croco Prime, croco Prime, croco Prime, croco Prime, croco Prime, croco Prime, croco Prime, croco Prime, croco Prime, croco Prime, croco Prime, croco Prime, croco Prime, croco Prime, croco Prime, croco Prime, croco Prime, croco Prime, croco Prime, croco Prime, croco Prime, croco Prime, croco Prime, croco Prime, croco Prime, croco Prime, croco Prime, croco Prime, croco Prime, croco Prime, croco Prime, croco Prime, croco Prime, croco Prime, croco Prime, croco Prime, croco Prime, croco Prime, croco Prime, croco Prime, croco Prime, croco Prime, croco Prime, croco Prime, croco Prime, croco Prime, croco Prime, croco Prime, croco Prime, croco Prime, croco Prime, croco Prime, croco Prime, croco Prime, croco Prime, croco Prime, croco Prime, croco Prime, croco Prime, croco Prime, croco Prime, croco Prime, croco Prime, croco Prime, croco Prime, croco Prime, croco Prime, croco Prime, croco Prime, croco Prime, croco Prime, croco Prime, croco Prime, croco Prime, croco Prime, croco Prime, croco Prime, croco Prime, croco Prime, croco. Ela vai estar no trio daqui a pouco. É crocodilo. Família Nota 100 de Benevides, é sempre um prazer receber vocês aqui. Sintam-se à vontade. A gente tinha tudo aquilo pra ser feliz. Um apartamento como sempre quis. Filhos, um cachorro, um bom emprego, férias de verão. E aí, já pronto da série? O meu parceiro Miau da GDS, o Bruninho de Fantasminha, e meu parceiro Dedê, também de Amaro Bora, Dedê. Quem sabe canta? Vai morar daqui, a chave tá em cima da mesa. E o nosso amigo Alan GDS também tá na área. O Gerson Fortaleza sempre com o povo. DJ Israel, Charlene, Moraes, Sila. Vou a voltar por cima, sou melhor que você. E dia 18. É aniversário do meu grande amigo Luciano da RL Eventos, lá na Fazenda Show. MC Louro e Crocodilo vai ser o bicho. E aí, Zé Pequeno? Um abraço pra você também, garoto. É Fantasminha no Bloco do Alho. É 18 de março. Pode colocar na sua agenda. E a nossa amiga Vanus Siqueira também por aqui, ó. Joga direita! Um abraço pra você também! Natal, suas roupas, se o que quiser, porque não vai doer. Vou a voltar por cima, sou melhor que você. Bora preparar a batalha de cara! ترسني اللي عرفتك ما عرفتك زين تمنيت اني ما Está no ar, Gordidinho Pressão, é bagulho doido. Crocodilo Prime. Crocodilo Prime. Crocodilo Prime. Inventei uma dança muito louca, inventei uma dança. A dança é louca, já. Dança muito louca. Mexe a cabeça e o quadril e vai tremendo. Eu saí pra curtir com o áudio, o som é digital, o cenário é elétrico. Mexe a cabeça e o quadril e vai tremendo. Vem aí, moleque. Vem aí, moleque. Assim. Assim. Começa na fieta. Fieta. Fieta. Fieta. Fieta. Fieta. Fieta. Tatuagem, dá um grito aí! E quem não tem, dá um grito também! Talvez você já saiba que ainda guardo lembranças de alguns momentos nossos que estão dentro de mim. Eu só te liguei porque doeu em mim. O nosso amigo aí, Tãozinho Top! E a sua primeira dama! Aquele sentimento. Agora eu vivo. Não é bom nada. Bora, Maiúcio da Fabioxon! Nossa história chegou ao fim. Que carnaval é esse, moleque? A saudade que me falou. Beijo no gordo! Ainda tem o seu nome em mim. Você! O sonho do playboy é fazer o nome da mulher aí no braço dele. Mas aí não tem coragem. Também tenho seu nome. Agora quem tá platinado. Escrito numa tatuagem. É belisca. E equipe sem ideia. Cadê americano? O meu parceiro Nenê também tá na área. Fala, Gaia! Aqui o bagulho é doido, já! O motor Eduardo e a sua esposa, volume aqui, aqui, aqui, garoto! Quem sabe vai cantar bem alto. Eu quero ouvir, já! Abra sua boca pra falar de mim. Pense no que vai falar por aí. Baixa a mão, aprende a amar uma mulher. Tá se achando só porque me levou pra cama. E da boca pra fora falou que me ama. Será que pode fazer comigo o que faz com as outras? Didi, Júnior, André. Fica por aqui. Pois senti. Estou dividido. Desde que ela te amando. não presta e só me meto em confusão. Eu quero ouvir, vai. Separar e acabar com o nosso amor, tirar você de mim. Todos querem por um fim. Querem o quê? Querem nos afastar e tirar você de mim. O nosso amor. Todos querem por um fim. Querem nos afastar e tirar você de mim. Eu amo você e não importa o que vão dizer. Eu quero só. Saruquinho, aqui ó. Os brothers Gordo e Dinho Pressão. Pressão. Canta, Marituba. Eu sempre brindei meu coração pra não se apaixonar. Não sei que... Canta mais alto, canta mais alto. Eu sempre brindei meu coração pra fugir. Só quem tá cantando, joga a mãozinha pra cima aí, ó. Vai, vai, vai, canta, já! Dá pra ser mais alto, eu sei que dá! Mas veio você pra mim. Só quem tá feliz que não tem hora pra chegar em casa aí, canta! Super Shop! Obrigado pela moral aqui do gigante! Bora, meu bom de doideira, pra cima! E nosso parceiro! Jesus, nosso parceiro Boris também, lá em Ilha Pé Sul! Um abraço pra você, Boris! Ele tá no bloco do óleo do animal! É Crocodilo! Crocodilo Prime! Esquecer! E aí, Juninho do Whisky? Não importa o tempo que passa, não. Eu sei que um dia você vai me amar. Não vou perder você. Eu sei que fui eu quem ri, mas voltei pra te amar. Fui um golei te deixar, mas apenas se teu celular. Eu preciso pedir perdão, reconquistar seu amor. Eu sei que fui eu quem ri, mas voltei. Equipe sem ideia de americano, rompendo fronteiras pra curtir o som que eles dão valor. Gigante Crocodilo Prime, Crocodilo Prime, Crocodilo Prime, Crocodilo Prime. Como no filme, tudo aconteceu. Tinha pressão. Tirei um beijo, depois me entreguei. Parecia um sonho, mas quando acordei seus braços, e o quê? Me apaixonei. Joga a mão pra cima! Meu Deus, por que ela partiu sem razão? Canta bem alto! Nos separou, que o plano não era fazer eu chorar, mas eu descobri que tem outra mulher, por isso não tem tempo pra me ligar. Talvez ela seja sua inspiração, o quê? Ou até dona do seu coração, mas eu duvido que vai esquecer. O quê? As nossas noites de amor. Sua mulher que é sincera aí, joga pra cima. Largue essa mulher, vem fica comigo. Seu plano B, largue essa mulher, que eu faço de um jeito que ela não sabe. Largue essa mulher, pra ficar comigo, vem fica comigo. Seu plano B, largue essa mulher, que eu faço de um jeito que ela não sabe. Mais uma desse jeito. E o nosso patrão Sidney Assis. E o Breno Brasil, corpo de porco, tá na área! mas não sabe cantar. Quero ouvir, vai! Quero uma história pra te revelar, um segredo que não posso mais guardar. Tem te ouvir prestando muita atenção. Só uma coisa peço, não se assuste, não. Antes de te conhecer, eu já te amei. Canta mais alto, canta mais alto. Apaixonei, sofri tão calado, guardei as palavras entre o medo e a verdade. Desculpa, amor, por te trair. Só quero te dizer que eu já sei que eu não fui perfeito. Mas eu te amo. Não vim saber se eu mereço mais uma chance, meu amor. Já tentei te esquecer, mas te enlouqueci. Pega a fuga, Laizinho, o Marcos, o Mauro, o tio Nen, a Aline, a Rosinha, o Pelé, a Milena, a Loglace, a todo mundo do Gigante. Empresário Gordo e a sua esposa Dona Vânia, espero que você deu espaço pra gente estar aqui hoje, foi essa festa do Bloco do Alho. Se transformou, tudo que eu quero é acender a chama, O cara que deu espaço aí pro nosso bloco do alho. O nosso grande empresário gordo de Marituba. E a sua primeira deu uma Vânia Brito. A Jéssica Brito. Amigo Johnny Pio, o vereador Helder Brito. Tá na área. Felipe do Leilão. E o Alberto Martins. Amigo Bruninho. Fala, Bruninho. Bruninho Fantasminha. O Alan GDS, bora Miau. E aí, Zé Pequeno? Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Só quem tá gostando, joga a mãozinha pra cima. Bora fazer uma blusa. Bora fazer uma foto aqui de impressão. O bloco do alho. E a gente mais uma vez convida você, ó. Só quem tá gostando, joga a mãozinha pra cima aí, ó. Só quem tá gostando, joga a mãozinha pra cima. E dá-lhe soquinho pro céu, soquinho pro céu, soquinho pro céu. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Bora, maninho, bota na pressão, bota na pressão. É agora! Poderoso vai tocar. Tudo que existe em qualidade de som. Todo negro você vai achar. Nessa noite só quero dançar. Com você, melhor da noite. Mais bom, ouro negro. Todo mundo é muita onda. Não é digno de muito. Vem o canguru. É do o homem das marcantes. Oh, oh, oh, só quero dançar. Essa é a praia do canguru. Oh, oh, oh. Marquinho Pará, esquina Pens, pra pensar. Esse amigo Kleber do Mirizal, o Dilon nota 100, quarta-feira de cinzas, e o Búfalo e a carroça no bloco do Mirizal. Gigante Crocodilo Prime.